Yau, salve Felpe. Lembra aquele refrão lá que eu bolei, mano, pra nós botar no disco? Lá, mano, vê a rapa geral cantando no bagulho, o bagulho vai ser louco assim, ó. Alguém que fume mais back, não há. Alguém mais rica nos rap, não há. Alguém que curta mais sexo, não há. Do que o Nog, não há. Do que o Felp, não há. Alguém que fume mais back, não há. Alguém mais rica nos rap, não há. Alguém que curta mais sexo, não há. Do que o dela, não há. Do que o louco, não há. Alguém que fume mais back, não há. Alguém mais rica nos rap, esquizofrênico com arrepio e trêmulo. Se eu trago da bomba dosão, daí vou pra cama. Não tenho que vença, então com licença, que eu vou gastar todo o cachê na conveniência. E quantos filha da puta tá com erva danada? E quantos fumam back, escuta essa pedrada. O rap é som de maloqueira e perva malvada. Se é que cê me entende, não é só sexo e ter corrente, não. Minha cabeça dando nó e eu fico em óbito. Não peço muita coisa, só psicotrópico, cuidado pra não virar pó. Mano, isso é lógico, gosto de provar pílula, que nem numa vinícola, no estado que a mandíbula mastigue minha cutícula, pro pensamento circula, que eu faço até um vestíbula, sem corta-brisa, não solta saliva, só chama os verdadeiros e fala pra sua chama amiga. Alguém que fume mais packs, não há. Alguém mais fica nos raps, não há. Alguém que curta mais sexo, não há. Do que o Nog, não há. Do que o Fel, não há. Do que o Cid, alguém que fume mais packs, não há. Alguém mais fica nos raps, não há. Alguém que curta mais sexo, não há. Que o predela, não há. Do que o Lolo, não há. Terror dos beats, Nike 90 Max, mais cordão que o Slick Rick. Essa bomba de UX, ice molhado no kiff. Notas de 100 no leque, crime igual Notorious Big. Estalo o som do grave na mala do Maverick. Versátil igual Mos Def no beat do Mad Lib. Na tinta da caneta é meu sangue nessa bique. Outcast de EMX, pesadão igual Mob Jeep. Mas quem não for real afunda igual o Titanic. Hey, tô big dog de street, 1 kg na seda só pra abrir o apetite. E os corpos não conhece meus kits, é só aroma holandês, 2 gatos e rachis, predel. Acende a vela e reside, abastecendo o aju, é Costa Gold Cassi. Terror, ativa logo as beats, já liguei Pedro Loto, convoquei DJ Cid. Sem bad trip na trilha, nos backflip da vida. De Mion a Mac Fish, eu vou filando a marmita. Sex on the beat, flex no beco da vila. Improvisar faz parte igual limão e tequila. No night Fred Kid, no dias de Dila. Comprei esse technique dilatando pupila. No pique gosta face com a mina masquila. É vai do Bob Marley na tigela de argila. Então me fala quando, quando e onde eu vou parar. Quem fez tanto pelo rap, pela cu, pelo amor não há. E me disseram que vocês eram monstrão e que vieram falar. Tá tirando, né, mano? Pedro Lobo! Ô, meu mano, cê sabe que eu vim das antigas. Passei toda a fita, passei lá por toda a batalha da vida. Na vida matei MC de batalha. Minha cara é cultura, mantendo ela viva. Mantei todas elas na minha raiz. Feliz de fazer pra família o bagulho que eu nunca vi ninguém fazer. Para beber, sai daí, meu trabalho é meu flow. I'm on a new level. Risa, se você fala groselha na letra, até os careta respeita minha rima. É melhor que base. Base é mais que tá suave. Firme, o bang é crazy. Baby, é tipo cocaína, coca, poca, boca torta. Chore, a quebrada avisa. Rap não é pop, Joe. Segura sua brisa, vai bolado não? Ah, vai carai, pisa. E se disseram que há, é mentira. Alguém que fume mais packs, não há. Alguém mais rica nos raps, não há. Alguém que curta mais sexo, não há. Do que o Nog, não há. Do que o Fel, não há. Do que o Cid, alguém que fume mais packs, não há. Alguém mais rica nos raps, não há. Alguém.